Não há dúvida, esquece o meu love. E que eu gosto de dia, te vejo de longe. Mas relação mais cabeluda, carrego do Bob. Mas é que não mudei, eu sou mesmo de ontem. Mas parece que o problema tá aí. Tu queres fazer retoques no rol do B? Mas come on baby, conheceste-me assim. Se for para eu mudar, dá-me um forte motivo. And I'll do it girl. Por um bom motivo, a sério que eu mudo girl. Mas o que eu acho um absurdo girl é sempre comparares com Damo da Dulce girl. Ou tu queres que eu mude de friends? Que eu não tenha amigas mulheres, que eu curto um pouco mais de rosa, abandone o black. Damn, só uma coisa que eu te peço girl. Não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me. Não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me. Temos tudo para ser um casal cool. É o que dizem na minha casa, baby. Mas algo me incomoda e me deixa full. Aquela tua maniada sempre tentas comparar-me com teu ex-boy. E uma mudança tentas propor. Tentas moldar o homem dos teus sonhos, pensando que vai ser better para nós dois. Baby, where's that? Eu não sou um manequim. Porque tentas mudar-me se conheceste assim? Eu não sou um animal a domesticar. É melhor parar ou então paramos por aqui. Baby, qual a cena, huh? Tu não consegues ouvir o não? Porque tô no estúdio, ligas para brigar. Não me faças escolher entre tu e a música. Não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me. Não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me. Não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me. Não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me, não tentes mudar, dar-me. On the track.